What do we do now, Sheriff? Now, we ride. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Director's Cut. Desta vez não só com a Adriana Delgado. Que está aqui, olá, sou eu. Não me digas, a sério. E a Silvia, já deve, a Silvia já deve ter ouvido. Olá. Agora. Mais uma vez o trio intelectual está aqui reunido. É verdade, isto é um grupo. Rua, Figueirinha e Tiago. Hoje é aqui a fina... Fina flor. Por isso mesmo nós vamos começar com notícias sobre a Justice League. Mas com tom sarcástico. Oh, yeah. É assim, sim senhor. A Justice League com o Mahler a passar no fundo. É outro nível. Sim. É a nona sinfonia. Nona sinfonia do Mahler, reparem. Isto hoje está muito elevado. Assina lá, a sublinhar bem o nível intelectual das pessoas que cá estão reunidas. Também temos chazinho e bolinhos intelectuais. Exatamente. A Justice League, ao que parece, os desgraçados dos tipos da... A Fox querem fazer a toda a força um filme da Fox, não, da Warner Brothers, seja lá quem for que vai fazer a desgraçada do filme, querem à viva força fazer um filme da Justice League, graças ao êxito total que foi o Avengers, que claro. Acabou por fazer 600 milhões apenas nos Estados Unidos, quando comparado com, por exemplo, o Batman, que fez 400 milhões. Típico, agora a Hollywood é só repetir fórmulas e standard. Eu acho que podíamos substituir esta frase da Adriana por uma espécie de uma cassete, e cada vez que a Adriana dissesse isto, apunhamos a cassete a tocar. Eu acho que era uma excelente ideia. Sim. Poupava-me trabalho ao maxilar. Para os desperdiçares a sorrir, para mim, com um ar creepy. A música ajuda também. Os ouvintes não conseguem ouvir o meu sorriso creepy. Mas sim. O que é fato é que já se falou no Ben Affleck, só que o Ben Affleck... e a mulher dele também, não é? Que eles gostam destes tangas. Eles adoram. Ai, que giros. O que é a mulher dele? O Matt Damon? Não, é a Jennifer Garner. Ok. Fazia de Electra. Sim. O Ben Affleck disse, vá de retro Satanás, e que nem morto se viria numa situação dessas. A sério? Um porquê? Bocadinho extremo. Mas porquê? O que é que mudou nele? Porque ele agora é um bom realizador. É verdade, ele agora já está... Ele agora fez o Gone Baby Gone, fez o The Town. E quero dizer, ele disse, epá, por favor, não. Ok, não quero retroceder. Faz ele bem, meu amigo, fazes bem. Em contrapartida, o desgraçado do... os desgraçados dos irmãos Wachowski, o Andy e o ex-Larry, agora Lana Wachowski, estão a ser pressionados para fazer o filme sobre a Justice League, mas ao que parece eles também não estão assim lá muito virados para isso. Gostam de coisas assim um bocadinho mais existencialistas, é? Sim, como a Matrix. Pois. O que é que eles fizeram para além do Matrix? O Speed Racer. Se calhar eles são como Herzog e conseguem fazer, sim, de qualquer tema um existencialismo qualquer. E do V for Vendetta. Ah, pronto. Eles não realizaram V for Vendetta, mas escreveram. Pronto, ok. É o que eu digo, se calhar esse Speed Racer também tem uns pozinhos quaisquer de uma qualquer coisa. Não. Pronto. Não, a sério. Mas não vi, só posso. Foge a 7 pés do Speed Racer, não vale a pena. Sim. O Thor tem um tipo qualquer com 3 A's no nome a juntar-se ao cast, onde já está o Benedict Cumberbatch. Não sei nada disto. Se fosse o Tiago, talvez eu já sabia tudo aquilo que se passava e o que é que não se passava. Mas não, como tu fazes parte da fina flor, tens mais que fazer. Palmas para ti, António. Não, também é o facto de eu ter vindo da Escandinávia, onde o Thor é assim, tipo... O Thor da Marvel é assim, tipo, o gozo geral dos super-heróis. Eles não conseguem levar aquilo a sério. Claro que não, porque na Escandinávia é outro nível. Também fazem parte da Fina Flor. Não, é porque... Todos, basta nascerem na Escandinávia que já tem outro nível. Não, é que para eles o Thor é uma figura do folclore e acham um desplante e um descoco terem de estar a ter um Thor qualquer em capas e a voar e a lutar contra aliens. Só por causa disso. Seria um bocadinho como se o nosso Santo António também andasse. Se o Santo António fosse um herói da Marvel, se calhar não. Tendo em conta que o Santo António em tempos foi uma espécie de Michael Jackson da fé. Sim, é um pouco comparável, não é? Também dizem que ele é o Santo Padre. Há quem diga que ele é de Padua. Quem diga Mas porquê é que estás a dizer que é Michael Jackson? Por ter sempre o miúdo ao colo? Não. Meu Deus! A Silvia fala pouco, mas quando fala, cala toda a gente. Meu Deus! Não sei, estou só a tentar perceber o que é que se passa na tua mente. Não, é que ele era assim tipo super, hiper, mega estrela, a estrela durante a altura em que ele era a viver. Claro que não era assim tipo... uau, vamos todos uma data de teenagers a correr atrás do Michael Jackson, não. Do era mais peixinhos a correr atrás dele. Exato, exato. Sim, porque existe coisa que os peixes fazem a correr. Completamente. Mas basicamente o Santo António era de tal maneira popular que a igreja demorou apenas 3 anos a canonizá-lo. É que nem sequer foi para beato, foi imediatamente santo. Santo. Pumbas. Pois. Pois era, é um recorde, mesmo em termos de atuais, é um recorde. Uhum. Portanto, estás a ver o peso que o tipo não tinha. E não é de Pádua, é de Lisboa. Pois, eu sei. É das duas coisas. E chamava-se Fernando Bulhões. Muito bem, eu nunca deixo-me espantar com a extensíssima, vastíssima cultura deste António. Obrigado. Voltando às notícias sansamburonas. Vão fazer um remake do Videodrome. E do Rocketeer. Rocketeer não sei o que é, mas o Videodrome... O Tiago sabe. Certamente. Mas o Videodrome eu acho que me vai partir um bocado o coração. Acho que esse é mais um daqueles que eu não vou querer. Mas volta à minha casseta, sério. O que é que se passa? Que só, eu só ouço notícias de prequelas, sequelas e remakes. O que é que se passa? Mas está a ver um buraco negro, um vazio, uma branca geral em todos os argumentistas. Meu Deus, pronto. Alguém lhe dê charros ao LSD àquela gente a ver se pensam em alguma coisa e deixam de fazer prequelas, sequelas e remakes. Ok, está bem, então não vamos falar de uma sequela, vamos falar no Kick-Ass 2. Hoje estamos super piedéticos, estou a gostar. Sim, senhor. Ao que parece, o Jim Carrey vai juntar-se ao cast como o Capitão Estrelas. Muito bem. Que é irmão do Capitão Riscas. E basicamente eles, os dois, são outros tipos que gostam de disfarçar de super-heróis para lutar contra o mal. E basicamente mete essa história toda. E eu não vou falar assim de muito baixo porque senão estragava a história toda, mas basicamente é isso. Quem quiser, vá ler o livro que já saiu. E como o Tiago já está farto de dizer, existe uma violação em série. Que era uma coisa bastante interessante de ver como é que se o Hollywood alguma vez poria uma coisa dessas num filme. Claro que não. Uma violação em série. Uau. Sim, um gangbang. Eu não estou a ver como é que eles vão mostrar isso, honestamente. Não, eu tenho a certeza que foi apenas o Mark Millar que, quando esteve a escrever o filme... o livro... eu agora quero vê-los a tentarem fazer isto. Algum diz que isso vai ser cortado no... da versão final, ou então tu podes fazer assim tipo um Matt Spielberg, que é basicamente quando acontece quando vai acontecer a coisa incrivelmente trágica, de repente passa uma coisa pela frente, tu não vês e depois volta para trás e depois tu vês apenas o resultado. Eu ainda estou a assimilar o facto de haver uma violação em série. um momento para aceitar a ideia. O meu coração feminista obrigado. Não aguenta tanto. Exato. Um momento. Obrigado. O David Fincher é outro tipo que... É que eu aposto que em cima deve haver putos, pá. E gente que se masturba a ler essa cena, pá. Isso... Pá, irrita-me. Pronto, fico toda por dentro, toda... Sociedade patriarcal e machista. Continua. Oh, meu Deus. Sim, vá. Machismo está em todo lado, está em todo lado. Maldito machismo. Até nesse microfone. Até nesse microfone tem uma forma absolutamente fólica. Impressionante. O David Fincher, ele vai fugir a sete, não, está a fugir a sete pés de fazer o filme da Cleópatra com a Angelina Jolie, também disse vá de retro. E ele parece que não está assim com grande vontade de fazer o segundo filme da Millennium. O que eu acho que é uma pequena pena, mas pronto. Sim, realmente é pena. Quando uma pessoa se põe numa dessas sagas, também... Não sei, para levar até o fim, não é? Senão fica um bocadinho... Não bem... Heterogéneo. Depende. Não, quer dizer, por exemplo, a Missão Impossível, a ideia é precisamente ter um realizador diferente a fazer cada uma das sequelas. Foi essa a ideia com que o Tom Cruise fez a Missão Impossível. Sim, está bem. É que eu por acaso não vi, mas é que, por exemplo, a Missão Impossível vejo muito do ponto de vista de... Ah, isto é um filme do Tom Cruise. Eu este, o Milênio, via muito mais como mais um filme do David Fincher do que mais um filme com o Daniel Craig, ou não sei como se chama. Não marca tanto, acho que as pessoas dizem, pois, pá, claro. depois daquela versão da tanga sueca, era sueca, a versão que já existe. Sim, sim. Agora é o Fincher, epá, ganhou o Oscar e tal, não, foi nomeado. Mas ganhou o Globo de Ouro, não foi? Não sei. Acho que ganhou o Oscar de melhor edição e eu acho perfeitamente. Mas pronto, mas estava bem, a gente falava imenso da rede social, não é? Eu via muito mais, percebes, as pessoas associarem este Millennium a ser uma série, uma saga do Fincher, tal, como as pessoas pensam neste Batman e é a trilogia do Christopher Nolan, não é? Sim, sim. E portanto, pronto, acho uma pena, né? Se ele não quiser terminar. Enfim. Então, e o que é que ele está a fazer em vez disso? Está absolutamente nada. Está a implicar com toda a gente como ele costuma fazer. Isso é que é indecente, ele estar a desperdiçar o tempo dele e o talento dele quando podia estar, sei lá. Ou está a fazer festinhas aos cães, não percebes? E à família. Pronto. Eu não sei se o Fincher é bom o suficiente para ter família. Ah, ok. não sei se tu sabes, mas ele é considerado assim, tipo, diz-se dele que é assim, tipo, das pessoas mais antipáticas deste lado do Cecil B. DeMille. A sério? A sério. Meu Deus. Mas que ele tem uma visão qualquer para fazer filmes, ele tem. Finalmente, duas notícias sobre o James Franco. A primeira é que ele... Mais uma vez, sim. A música, sempre a acompanhar. Sempre a acompanhar as emoções. James Franco realiza As I Lay Dying, com o Danny McBride, e aquele substituto de Tom Hardy no Prometheus. Pois, como eu não vi, não sei o que é que estás a falar. É aquele tipo que tem uns lábios muito grandes, chama-se Logan Marshall Green, acho que é qualquer coisa desse género. Mas basicamente o tipo está ali a fazer as vezes de Tom Hardy, porque o tipo é a cara chapada do Tom Hardy. Eu acho que eles devem ser tipo gêmeos separados à nascença, coisa assim parecida. Por acaso agora estava a pensar assim, tipo uma espécie de Logan Marshall Green e Tom Hardy a refazerem o Olhos d'Água. Ok, vai fazer um filme. E qual é a notícia número 2 do James Franco? O As I Lay Dying já agora é um filme que vai ser baseado num livro do William Faulkner. Ah, boa. Um dos meus escritores favoritos. Ah, bom. Se bem que eu já vi uma coisa que ele fez no Festival de Veneza no ano passado, que era qualquer coisa sobre um tipo que trabalhou durante uns tempos, entrou também no filme do Não me lembro agora do nome dele. O filme chama-se Sal. Era sobre um ator que se chamava Sal, não sei quantos mais, e entrou com o James Dean no Rebel Without a Cause. E quero dizer, eu já não me lembro nada do filme, o que significa que é esquecido. Não, aguentou-se bastante tempo na minha mente, sim. Portanto, eu não sei, talvez aquilo tenha sido apenas a escola dele. Pois talvez, ou talvez o Príncipe dos Medos não tenha talento para realizar, o que também é possível. não é que ele também quer tocar as caixas todas, mas quer dizer, ele pode não ser um super-homem que faz tudo bem, não é? Se calhar ele também tem um bocado que, não sei, aguentar os cavalos, tipo, oh, amigo, um bocadinho de humildade, pá. Se calhar não fazes tudo, se calhar tu não fazes tudo na vida. Concentra-te numa cena que faças bem e faz. Não, se calhar és melhor ator que o Ben Affleck, mas pior realizador. Exato, se calhar é esse o teu lugar no mundo. E finalmente, o James Franco vai protagonizar um filme com o Jason Statham e que vai ser escrito pelo Sylvester Stallone. Ai, que bom. Eu adoro. O James Franco é sempre: dá uma no cravo, outra na ferradura. É. Sempre. É muito bom. Pronto. O que é que queres que eu te diga? Não posso dizer-te nada acerca disso, pá. Pronto. Coitado. Tem que fazer dinheiro, não é? É, não é? Tem que manter o estatuto de estrela, que é para poder continuar a fazer todos aqueles cursos sem que nunca ninguém o chateie por ele faltar às aulas. Senão começa a ter que trabalhar como acabou. Todos nós. Mas ele já os acabou. Ah, não, ele vai inventar mais algum mestrado, ou mais alguma licenciatura, ou mais algum doutoramento, ou mais alguma coisa para fazer. E vai precisar do seu estatuto, senão imagina eu ter que ir às aulas como, que é que ele vai como fazer? O resto dos mortais. O que é que ele vai fazer? Vai dar numa Dolph Lundgren e também vai fazer o mestrado em Química, é? Na volta. Eu acho que alguém lhe devia mandar os prospectos da Lusófona. ele assim podia continuar a sua carreira cinematográfica. Exatamente. E nos tempos livres tinha umas equivalências e pronto. Exato, exatamente, muito bem, olha. É um pronto, plano. Já está, mestrado de dentista. Exatamente. Exatamente. Olha, é isso mesmo, nós já temos aqui uma missão para o Director's Cut. Aligerar o esforço académico do James Franco. Oh, amigo. Não, vamos começar a... Todas as semanas damos-lhe um diploma. Exatamente. Oh, amigo, não andes aí mais a suar as estupinhas. Nós temos aqui a solução para ti. O senhor passa suma cum laude. Verdade. As religiões comparadas. É verdade. É isso mesmo. Vai ser bom. Boa ideia, Silvia. E é isto de notícias, porque não houve nada de interessante que se passasse no mundo acerca disto. Toda a gente ficou assim, tipo, o Tony Scott morreu. Tã! Agora existe uma data de filmes que ele não vai fazer. E pronto, é basicamente isto que se passou no mundo do cinema, mais nada. Ninguém quer dizer nada, ninguém faz nada. Foram tirar umas feriazinhas. Sim, se foram tomar LSD. É a silly season, é a silly season. Não, foram tomar LSD para ver se de uma vez por todas tinha alguma ideia diferente, que não fosse uma sequela, um remake ou uma prequela. Ou então ficaram todos abalados com o Echeomo. E ainda estão a fazer montagens no Photoshop. Sim. A meter novas caras para Jesus Cristo. Ora bem. Finalmente... Para mim, até agora a melhor foi aquela cometa do Casa d'Alba. É tal e qual. Sim. Quem é que já viu de Casa d'Alba de Echeomo? Já viste, vi. Silvia? Não, por acaso não. Então, depois temos que mostrar à Silvia o Echeomo com a de Casa d'Alba, que é tal e qual. Parece que nem é ali foto por cima. Por esta semana também gostaria de apresentar o Lost in Translation, da quinzena, que é um novo título para o filme com Marlon Brando e a outra rapariga francesa cujo nome eu já não me lembro. E que nunca mais fez nenhum... Maria Schneider. Acho que sim, o que é um nome muito francês, de facto. E que basicamente não fez absolutamente mais nada desde que entrou no filme em que eu estou a falar. Foi o Last Tango in Paris. In Paris. Que o título em português é o chatíssimo Último Tango em Paris. Durante a altura em que esteve... em exibição, ele foi banido de Espanha e acho que também de Portugal. E ao que parece, as pessoas em Barcelona iam todas a Perpignan apenas para ver o Last Tango em Paris. Já não há desta magia do cinema hoje em dia. Já não há, já se perdeu esta devoção. Sim, já se perdeu as ditaduras. Oh, que pena. Pena a sério, desculpem lá. Isto é que eram tempos, esta pobreza. Isto é que era bom. Ao menos as pessoas sentiam como deve ser e empenhavam-se, não éramos uns mongos como hoje em Sim, dia. Sim, exatamente. Eu vou lá apenas para ver as maminhas da Rita, da Maria Schneider. Da Rita Schneider, sim, eu disse Rita Schneider. Não faz mal, nós perdoamos. Ela também lhe perdoa, que já morreu. Sim, a outra também, a rapariga que realizou o Mix Cut-Off também te vai perdoar a ti. Pois vai. A Ashley, não é? Ashley. Agora já sei que é Kelly Richard, pronto. O nome para, o novo nome para o Last Tango in Paris vai ser Se Dói, Põe a Manteiga. Oh, muito bem, Deus. É isso mesmo. E estamos despachados pela primeira parte. Cheio de classe esse nome, cheio de classe. É, sim, senhor. Eu acho que este aqui ainda é mais fino do que Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade da Treta. Foi, esse título foi exatamente aquilo que me veio à cabeça assim que tu... Assim que, como é que é? Isso, se dói, põe manteiga. Se dói, põe a manteiga. Põe a manteiga, está muito bom. E com esta sugestão... Como é que uma pessoa vai pedir isto? Como é que uma pessoa vai pedir isto à bilheteira? Bem, também noite de merda também. Sim, olha, eu quero uma noite de merda, por favor. Olha, se dói, põe a manteiga. Dizias, queria duas manteigas para se doer. Era assim que pedia. Meu Deus. Duas manteigas para se doer. Olha, queria um presidente, por favor. O cal, com sal. Ok, vá. Bom, é isto. Fazemos um pequeno intervalo com Fine Shrine do Spirity Ring. Sim, do Spirity Ring. E até já, e já voltamos com o Mahler. Até já. Ora bem, nós cá estamos nós outra vez, depois de um curtíssimo intervalo. E o Mahler também, cá está ele outra vez. Filmes que viram nas últimas semanas, Adriana. Bem, é assim, eu não vi nada de novo porque estou a aproveitar a fantástica oportunidade de rever os últimos filmes do último ano no King, não é? Que tem aquela mostra dos filmes que passaram no ano passado, sim, neste ano que acabou. Os filmes que passaram no ano passado. Sim, exato. Bem, na realidade é quase dizer isso, porque os filmes mais recentes não estão lá. Portanto, são filmes, sim, do ano passado, um bocadinho mais antigos. Então, neste meu aproveitamento de oportunidades, vi o Drive. Yay! Yay! Vi o Inseparáveis, do Gus Van Sant. Ah, sim, o Restless. Isso. E vi o a Gruta, a Cave of Forgotten Dreams, do Herzog. A Gruta dos Sonhos Perdidos. Muito bem. Pronto. Já vi três. Assim, e quais foram as opiniões já agora? Queremos saber. Bem, opiniões. É assim. É assim. Querida. Em relação ao Herzog, pronto, eu gosto muito do homenzinho, não é? Acho muita graça porque o homem realmente... Pronto, filosofa sobre tudo, não é? Porque uma pessoa... É assim, pronto. Para quem não sabe sobre o que é este filme, para já eu não ouvi da boa versão que era em 3D, que era como devia ter sido. O King a ter câmaras em 3D, eu gostava era pedir demais, era pedir demais. Mas este filme é porque existe uma gruta. Não, a sério. Não, olha lá, o Into the Abyss não tem abismo nenhum. É um abismo metafórico. Tem um abismo, é a morte, pá. Pronto, está bem, mas é um abismo metafórico, não tem um abismo real. Literal. Por isso poderia também não ser uma caverna literal, não é? Podia ser uma caverna dos sonhos perdidos ou esquecidos, metafórica. Sei lá, a infância, não sabes? Bom. A infância é uma caverna? Pode ser. Tudo pode ser uma caverna. Explicita-me. Não, já explicito. Agora vou esclarecer os nossos ouvintes sobre o conteúdo do filme. E, portanto, existe esta caverna na França, que eu já não sei o nome de cor da caverna. Lascaux. Não, Lascaux é uma outra. Esta é uma mais antiga. Mais antiga em termos temporais. Portanto, são as imagens mais... Eu pensava que era mais antiga em termos sintáticos. Não. Não em termos de quando foi descoberta, mas é mais antiga em termos de quando as pinturas foram feitas. Uhum. Era o que claro. Eu queria dizer. Então, mas podia ter sido descoberta antes ou depois antiga. De Lascaux, é isso que eu estou a dizer. Sim, mas isso aí não quer dizer mais antigo. Pronto, não interessa. Bem, não vamos discutir por nós. O António está implicativo. Estou! Vamos pular um canto. Eu já estou a um canto, estou por trás daqui da máquina e vocês sabem como eu odeio estar aqui a regir esta coisa. Alguém tem nada. Que fazer. Sim. Tu gostas de mandar que eu bem sei. Mas pronto, então existe esta caverna. Tem um nome também parecido com Lascaux. Tem um Zé pelo meio e um C e um H. É qualquer coisa. E então, o que é especial acerca desta caverna é que, bom, a gruta, há muito, muito tempo atrás, na entrada da gruta houve uma pedra que caiu. E, portanto, ficou basicamente intocada ao longo de milénios. Quase, em termos de clima, tem um clima muito especial. O que permitiu que as pinturas rupestres que lá foram encontradas, que são as mais antigas, até hoje encontradas, se preservassem, tivessem um conjunto de condições especiais de preservação. Portanto, toda a gente escreve, toda a gente lá está, diz que parecem muito frescas e parece que foram pintadas ontem. Pronto. E então, como ele foi tudo preservado em condições muito específicas, este clima que lá está, não é uma caverna que esteja aberta, mas não é uma gruta que esteja aberta ao público. Então, o Herzog foi chamado, até porque ele já sentiu por esta gruta há algum tempo, foi chamado para filmar, e ele gravou em 3D, porque lá, realmente vai ser uma gruta que não vai estar aberta ao público, então assim as pessoas é tinham acesso às imagens. De dar a conhecer, exatamente. Exatamente, sem ser só por fotografias, mas pronto, até se poder experimentar a tridimensionalidade daquele sítio. Ele teve muito pouco tempo para lá estar, mas pronto, o que é interessante, o que eu achei engraçado é que qualquer outro realizador, tendo esta oportunidade, pronto, faria um estudo sobre aquilo e aproveitaria para saber mais, e recolher imagens e saber mais sobre aquelas pinturas e sobre tudo o que está à volta. Mas o Herzog não. O Herzog só faz perguntas existenciais àqueles cientistas. Tipo, perguntas do género... Pá, vai buscar coisas da infância. Começa a falar daquilo e começa a falar de um sonho que teve porque entrou. E ele começa a fazer perguntas sobre esse sonho e sobre memórias. O que é que ele fazia antes de ser arqueólogo. E, bem, assim, umas coisas muito existenciais. Eu aposto que isso dá um filme bem mais interessante. Dá muito interessante, sim. Isto é zero crítico. Sobre, factual sobre as pinturas. É, exatamente. Eu acho que ele consegue dar sempre essa volta. É muito engraçado. No final, ele fala de uma estufa com um clima especial. Porque perto daquelas grutas existe uma planta, nuclear plant, como é que se diz? Sim, uma planta não. Nuclear. Uma planta nuclear. Uma nuclear, isso, uma... Isso. Pronto, sim. Uma urbana nuclear. Eu gosto muito de planta nuclear. É muito bom, não é? No futuro vai ser assim, as plantas nucleares. Sim, vão ser super vilãs. Eu no escuro. Vai ser por cedo. Mas pronto, e a água que é usada para arrefecer os reatores, como fica quente, é usada depois para uma estufa. Que cria uma espécie de clima tropical muito específico. E o que começou a acontecer? Eles têm lá crocodilos e esses crocodilos proliferam e começaram a surgir imensos crocodilos albinos. E então ele termina falando desses crocodilos albinos, a olharem para os outros e ele a fazer uma comparação entre nós, homens de hoje em dia, olhar para aquelas pinturas rupestres e a nossa incapacidade. Por muito que queiramos, nós não somos capazes de ver aquilo como eles o viam, porque temos outro contexto cultural. Uhum. E essa ligação poderá existir entre esses crocodilos albinos e aquilo, pronto, que eles são uma mutação, não é? E há cada vez mais, portanto, pensa-se que aquilo é mesmo uma mutação que ainda, se aquela estufa durasse para sempre, havia de haver uma altura em que todos os crocodilos haviam de ser albinos, okay. Porque há cada vez mais. E ele, pronto, faz essa relação, achei isso muito interessante. Pronto, isto sobre o filme do Herzog. E já agora, como eram brancos, depois iam colonizar as Américas. Isto no fundo é a natureza a mostrar que, no seu grande plano, os brancos, a pele branca está sempre acima. Diz a morena que toda a gente me confunde com uma indiana. Sim. Não, estou a brincar, obviamente. Não tenho... Obviamente que a Adriana pensa assim. Obviamente que a Adriana está a brincar, até porque a Adriana é confundida por uma indiana muitas vezes, portanto não tem nada de branca supremacista. Sim, é tudo aquilo. Eles tratam na indiana nas. Ah! Porquê? Estraguei a piada toda. Repete. Sim. Não. Eles tratam-na por indiana no grupo Skinhead. Exato. Pronto, em relação ao Drive. Pronto, achei o filme giro, tinha bom ritmo, gostei do facto de. Porque não fazia ideia sobre o que era o filme. Pronto. Sim. Pronto, eu gosto de ir para os filmes sem saber muito bem do que é que se está a falar. Pronto, gostei do facto de. A violência, o clima mais thriller, se ir construindo aos poucos e não sei logo desde o início. Gostei do ritmo do filme. Bem, gostaste relação... também que elas falassem assim: olá, 3 segundos depois. Olá. Gostei, eu gosto 4 segundos depois. Sim. Como estás? Eu gosto dessa pachorrice. Eu gosto. Quem é que fala assim? Eu gosto. Eu tenho um Manuel de Oliveira dentro de mim que aprecia este tipo de ritmos. Não, mas dá um pouco de profundidade, dentro. Por acaso. Para mim, não, eu acho que podes dá. Não estar a dizer nada de jeito, mas se falares assim, parece que há sempre coisas latentes. Exato, parece que há coisas a acontecer dentro da tua cabeça que não estão a pode ser ditas. Há uma tensão. Especial, mas resulta. Há uma tensão que se cria. Porque ele é assim, porque ele é uma personagem. Esquisita, ele é esquisito. Ele é uma pessoa que claramente tem problemas de relacionamento. Ele é um bocadinho sociopata. Sim. E por isso fala devagar. Que ele não. Não sei, ele não tem. Não é muito espontâneo. Sim. Nas suas relações com ele. Não é muito espontâneo. Não. Dar cabo da cabeça de um tipo num elevador não é espontâneo. Espontâneos em termos de relação, percebes? De interação com seres humanos. Sim. Pronto, mas eu sei, achei um filme engraçado. O filme do Gus Van Sant, achei banal. Não sei, a mim não me aqueceu nem me arrefeceu. Ah! Ah! Ok, sim, vá. Não sei, passou por mim um bocadinho assim com uma brisa e. Eu peço que daqui a um ano eu nem sequer me vou lembrar muito bem o que é que se passou ali. Eu peço agora aos ouvintes que parem de ouvir isto e se dirijam ao programa dos melhores do ano passado, que é para ouvir tudo aquilo que a Adriana e o Tiago disseram acerca do Restless. Só isto que eu digo e mais nada. Restless. Sim, que é o nome do filme. Ai, não sei. Eu não posso ter dito nada. É possível ter dito alguma coisa de um filme que eu não vi? Não, mas tu falaste acerca do filme e não sei quantos mais e que tá tive a coisa. Ah, se calhar te falei das críticas que eu li ou qualquer coisa assim. Sim. Okay. Todas as críticas que eu tinha lido disseram que o filme era uma tristeza. Mas pronto. Ah, pois, então não sei. Sim. Mas pronto, ok. Eu posso dizer que só vi o Expendables 2 e é médio. É médio, pá. A ação é média. As piadas são médias. A maior parte delas parecem ter caído do 9gag. A participação do Chuck Norris é totalmente média, porque ele só entra em 2 cenas. Então! O que é que queres que eu te diga? Aposto que muitas pessoas estavam à espera de ver o Chuck Norris. Durante todo o filme, sim. O Schwarzenegger também aparece pouco. o Bruce Willis não aparece nada. Quer dizer, também com tanta gente, eu ouvi que não há lá muito tempo de antena para Exato. Cada um, não é? Se calhar. É o resultado de. Sim, também é que é uma espera de muito mais tempo com o Terry Crews e com o outro tipo cujo nome ninguém se lembra. Ei, tá, percebeste porquê? Porque são mais baratos, meu amigo. Exatamente. Percebeste, é isso mesmo. E têm mais tempo livre. Achas que o Chuck Norris é caro, é? Ah, se calhar é. Agora, como se fala muito dele no 9 Gags. Se calhar o preço aumentou. Mas a oferta ainda procura. Sim. Procura. Vê-se mesmo que a Adriana está a tirar o curso nas áreas de ciências sociais. Estou. Sim. Depois, o Schwarzenegger também está lá a dizer: olá, adeus. Tem esse tipo um par de one-liners. Mas de resto, pá. Eu vou ser sincero, eu estava à espera de achar este filme muito estúpido, mas divertido. Porque o Simon West, que foi o realizador deste filme, foi o mesmo tipo que realizou a Lara Croft, o Tomb Raider. Que eu acho que aquilo é. Que aquilo é uma maravilha de estupidez. E sinceramente digo, não é por nostalgia, eu de facto eu acho essa piada ao Tomb Raider. Quanto ao filme. Pá, é tão normal. Tão normal. Tão normal. O Tiago gostou do filme, como é óbvio. Claro. Sim. Mas o resto. É isto. Eu nem sequer vou ver. Esse nem sequer filme Wikipedia para mim. Ah, não, nem eu. Nem vi o primeiro sequer. Não, mas este aqui é muito mais giro do que o primeiro. Mas este aqui. Sim, exatamente. A Adriana ia caindo da cadeira, peço-lhe desculpa. Estávamos a tentar dar um high five. Foi um tentar dar assim, um high five um ao nível, mas sim. Não conto. Temos lesionados. Mas ia acontecer um lesionado aqui. Chama-se Prato da Cantina. Grupo Alfredo de Jesus com Paulo Clássico. Este prato não indica que se comeu dentro desta sala, João Bacalhau, se tiveres a ouvir. Eu é que, por engano, o trouxe quando comi o iogurte à porta do pavilhão. Diz Adriana a olhar para o sinal a dizer: é proibido beber, comer e fumar dentro do estúdio. It's forbidden to eat, drink and smoke in the studio. Pronto, mas o iogurte ficou lá fora, o prato é que teve que ficar para dentro. E atenção, tem o símbolo da Rádio Zero em marca d'água. Para mensagem subliminar. Eu acho que também resultava se pusessem uma fotografia de bacalhau ao pé. Resultava melhor, aliás. Acho que resultava melhor. Era muito dissuasor. Uma foto de bacalhau com cara de mal. Yeah. I want you to be abstinent in here. Mesmo. Sim. Eu acho que sim, vamos fazer um favor ao bacalhau. Sim, e esta equipa maravilha vai fazer uma fotomontagem para espalhar por aí. Acho que nós somos capazes, malta. Acho que ele merece como prenda de aniversário. Sim. Ser tornado num fenómeno cultural. Claro, e um dia vai ser um meme. Sim. Vai ser um meme para todas as coisas proibidas. Um party poop. A cara do bacalhau. Um meme party poop. Nós esperamos que ele não esteja a ouvir isto. Não, eu nunca ouvo os programas. Nunca ouvo. Nós queremos continuar a ter o programa aqui na Rádio Zero. Eu vou já enviar isto ao bacalhau. Com as fotografias. Temos um link disto no Facebook e para Instagram. Bacalhau, hoje falamos de ti. Eu acho que a imagem deste programa devia ser já a cara do bacalhau. Não, eu acho que a imagem. Eu acho que a imagem deste programa devia ser o iogurte. O iogurte que ficou à porta. Sozinho, abandonado. Estou triste, ele está a chorar ali ao canto. Não está ali ao canto, ele está lá fora. Pois exatamente, está no canto lá de fora. Junto ali às caixas de small maçã e água castelo. Que também estão muito abandonadas. Eu só olho aqui para através da porta de estúdio e é uma tristeza. É verdade, coitadinhas. Apesar da porta de estúdio dizer. Está fechada, mas... Sim, apesar da porta de estúdio dizer manter a porta fechada. Ah, sim. Mas a gente não liga, estamos cá sozinhos. Pronto, yes. Isto hoje é. Isto hoje é. Regras. É o badanal puro. É, isto é hoje, é soltar franga. Está certo. E pronto, eu digo já que vamos fazer outro intervalo e voltamos dentro de pouco tempo. Até já. Adeus. E digam adeus à Adriana, porque ela vai-se embora. Ah, pois, eu vou-me embora agora. Mas não gravaste. Pois. Ah, Adriana. Deus. Não, está a gravar. Ah, ok. Vai gravar. Então pronto, a Adriana vai-se embora. Não, eu vou fazer mais um curso. Agora vou para o curso de Ciência Política. Nestas férias, sempre ocupada. E pronto, malta, até para a semana. Até para a semana, tchau. Para a semana, tchau. Não comam comida dentro do espaço da rádio. Vamos tentar, mas não garantimos nada. Sim. Eu já tinha trazido um peru para trinchar. Com batata frita e ervilhas. E molho, muito Sim. molho. Exatamente. Isso um é molhinho de manteiga divinal. Em cima dos comandos. Sim. Mas a manteiga é só se doer. Ouch. Meu Deus. Ah, até já. Olá, outra vez. Olá. Já estamos aqui de novo no estúdio com o Mahler. Desta vez sem a Adriana, infelizmente. Gostaríamos de poder falar nas estreias desta semana. 2 dias em Nova York, não vi. 360, não vi. Legado de Burn, não vi. Também não. Piranha XXL, não vi. Também o Samaritano, não. Vi e quero esquecer-me. Que é muito mau. Não queres falar do Samaritano? Epá, não. Não, não, não, não. Não me obriguem. E para a semana temos Desafio Total e Barangos com Açúcar, o filme. Calculo que seja este o próximo filme que tu vais ver. Completamente. Sim. Logo no dia da estreia, de Sim, preferência. Logo no dia da estreia. Sobretudo a seguir teres visto o Step Up 3D. Eu não consegui aguentar até ao fim do Step Up 3D, lamento. Já soubemos disso. Era assim tão mau. Eu calculo que a Silvia estivesse assim com suores frios. Era muito mau. Eu só consegui estar com atenção para aí 1 ou 2 minutos. Depois, a partir daí, o meu pensamento foi para outras coisas. Porque, honestamente... Começaste a contar as placas do teto. Eu não consigo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ver aquilo. Tipo, aquilo é desligar o cérebro completamente. É tipo, desligar o cérebro, ficar lá e eu não sei como é que se passa o tempo a ver um filme daqueles, honestamente. As danças talvez sejam bonitas. Eu não consigo apreciar as danças sequer, lamento. Não, eu não consigo, eu estou em negação, A história é o mais clichê que existe. É tipo, é uma fórmula, já viste milhares de filmes com aquela história. Ao que parece... Calma. Diz-me se é qualquer coisa parecida com isto. Eu estou a ler aqui a sinopse dos Morangos com Açúcar, não é do Step Up. Entre a praia e a piscina, o parque de campismo e o campo de férias, amigos de longa data reencontram-se e novas amizades acontecem. A alegria é geral e ninguém vai querer perder o grande festival de bandas que está prestes a acontecer. É num ambiente de grande festa que a energia da música vai dar ritmo aos amores e desamores do verão. Uma coisa é certa, o verão é agora. Completamente. Sim, isso aplica-se ao Step Up. Isso pode ser a sinopse do Step Up. Perfeitamente. A sinopse do Step Up é... Já agora... Emily é a filha de um rico empresário que chega a Miami com aspirações de se tornar uma dançarina profissional. Emily apaixona-se por Sean, um jovem que a lidera uma equipa de dança que se especializou em flash mobs. A equipa ambiciona vencer um concurso para ganhar uma enorme oportunidade de patrocínio, mas os seus sonhos estão prestes a ser destruídos pelo pai de Emily, que quer destruir o bairro histórico onde a equipa treina. Emily fica devastada com esta notícia. Bairro histórico em Miami? Tem bairros históricos? Tu viste mais acerca do Rio Maza? Eu não vi lá nenhum bairro histórico, não. Os chamados castelos de Miami. Os chamados castelos medievais de Miami. Não, não é de Miami, é de Orlando. Patuntes. Quem não sabe o que é Orlando, Flórida, por favor, é vá ao Disneyland. Eu ia dizer para ir ao TripAdvisor, mas pronto. Ok. trabalho. Sim. A Emily, o pai de Emily, destruir o bairro histórico quando a equipa treina. Emily fica devastada com esta notícia e decide ajudar o Sean a transformar as suas flash mobs artísticas em flash mobs de protesto. Por isso é que é a revolução. Pois, tinha essa componente supostamente de protesto e de revolução. Que, pronto. Não podem destruir a deitar abaixo o bairro histórico de Miami. Vamos dançar para impedi-los de deitarem isto abaixo. É um bocado essa a ideia. Mas ridículo, a sério. Uau, a sério. Perfeitamente ridículo. Fantástico. Um passo pode mudar o teu mundo. Foi um trauma ir ver esse filme. Ir tentar ver esse filme. Sim. Que... A Silvia acorda agora à noite com suores frios e gritar: Ah! Ah! Step up! Ah, não. Não é nada. E entretanto vê-se o DVD a rastejar abaixo da cama. Ana, estás com interesse em ver A Casa na Floresta? Estou com muito interesse em ver A Casa na Floresta. Posso dizer-te que é bastante giro. Vai ver, sim senhora. E como já disse na semana passada, eu não achei assim grande piada ao Brave. E estou com imensa vontade também de ver O Desafio Total. O Desafio Total. Sim. Não foi assim grande sucesso nos Estados Unidos. A sério. Sucesso de crítica ou de público? Ambos. De ambos. Nem uma coisa nem outra. Eu digo-te, eu acho que o Total Recall, eu sei que as pessoas falam muito no Terminator 2, etc e tal, mas eu acho que não só no Total Recall tem a melhor interpretação do Schwarzenegger de todos os tempos, ele não fez nenhum papel em que ele tivesse tão bem como no Total Recall, como também eu acho que é o filme mais divertido em que o Schwarzenegger entrou. E não estás a contar então com aquele filme em que ele fazia de gêmeo? Não, não, de Vito, maneira não, nenhuma. Não achaste piada nenhuma a isso? Não, fugir a sete pés desse filme. Curioso. Porquê? Tu achaste? Eu já vi há algum tempo, mas na altura confesso que achei alguma piada. Ok. Eu sei que esse filme foi realizado por um tipo que era especializado precisamente em comédias. Acho que foi o mesmo tipo que fez o... Como é que o desgraçado do filme se chama? É o Ivan Reitman, o pai do Jason Reitman, do tipo de... Raios Spartan, da Young Adult. Ah. E do outro filme que eu já não lembro que o Jason Reitman fez, okay, foi bem. O Obrigado por Fumarem. Ah. Este aqui é o pai, e basicamente o pai até tinha sido um tipo que fez o Ghostbusters. Olha, e o Ghostbusters, sim. Era assim, tipo uau, super espetacular, e não sei quantos mais. E o Up in the Air também é dele? Não, o Up in the Air é do filho. Ah. Ele produziu. Mas basicamente o Ivan Reitman de repente começou a fazer a comédias tristes e ele e o Ivan Reitman pensou: pá, eu já não estou a dar, não vou continuar. E basicamente desistiu. Uma boa coisa para fazer isto. Às vezes é melhor, sim. Às vezes é melhor do que coisa. Ele até chegou a ser nomeado para um Oscar, precisamente pelo Up in the Air, para melhor filme do ano. Que ele era produtor, naturalmente. Uh-huh. Ele nos Oscars não é como, por exemplo, em Cannes, que o melhor filme tem o prémio que é entregado ao realizador. Okay. No, em Hollywood é o produtor do filme que recebe, o Oscar. Exatamente. De melhor filme. E basicamente é isto. Deveríamos estar despachados para esta semana e para a semana também. Eu vou tentar ver o Born Legacy, apesar de não estar assim com grande esperança que isto seja assim, tipo, qualquer coisa de muito espetacular. A crítica do Endless não foi assim grande favorita aqui. E o 360, toda a gente diz que é a maior seca deste mundo. Talvez. Eu vou esperar para ver, porque eu geralmente tenho gostado dos filmes do Meirelles. Sim, o Meirelles, eu digo, um dos meus filmes preferidos é o Cidade de Deus. Mas quer dizer, depois ele fez o Fiel Jardineiro, ok, é giro. Fez o Ensaio da Cegueira, que ok, também é giro. Não é assim, tipo, nada que eu dissesse uau, espetacular. Ok, tudo bem, estou contigo, mas no entanto são todos filmes que cativam, que te prendem quando estás a ver. Sim, sim. Que têm sempre algum interesse. Fair enough. Eu acho que ele consegue muito despertar o interesse do público. A ver se ele consegue no 360. O 360 eu acho que está a ser um desastre no IMDb. Talvez seja pelo facto de ser baseado numa peça que anda à volta. Está com 5.8. Podia ser pior mesmo assim. Está com a pontuação do Twins já agora. Portanto, talvez a Cília goste, não sei. Atenção, eu não. Se hoje visse o Twins, provavelmente não gostaria, mas. Sim. Não, mas as coisas têm a sua época. Não, mas a Cília tem assim tipo um pique. Ele não gosta nada de filmes, de repente, no 5.8, adora todos os filmes que têm 5.8, e depois não gosta de mais nenhum. E depois começa a gostar, a partir do 7 gosta. Todos os outros, não. A propósito, será que o desgraçado do Step Up está com 5.8? Não, o Step Up tem que estar com 1 ou 2 para aí. Está com 5.8! Yes! Como é que é possível, meu Deus? Isto é escória! Espera aí, calma. Ah não posso ver sobre os Brancos com Açúcar, que eles já acabaram. Eles ainda não foram lançados, portanto. E pronto, basicamente é isto. Estamos fechados por esta semana. Adeus, Sílvia. Adeus, António. Gostei muito de estar cá. Gostei muito de ter a ausência da Adriana neste bocadinho. Neste bocadinho, sim, senhor. A cadeira fez um bom trabalho. Ela esteve presente em espírito. Sim. Ela está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está na Adriana. E pronto. Amém. Amém, sim. E pronto, adeus. Adeus. Agora preciso gravar as músicas, sim. Ladies and gentlemen, Miss Velma Kelly in an act of desperation. Ladies and gentlemen, Miss Velma Kelly in an act of desperation. My sister and I had an act that couldn't flop. My sister and I were headed straight for the top. My sister and I earned a vow, a week at least. Oh yeah. But my sister is now unfortunately deceased. I know it's sad, of course, but a fact is still a fact. And now all that remains is the remains of a perfect double act. Watch this. Now you have to imagine it with two people. It's swell, it's two people. First I, then she, then we'd. But I can't do it alone. Then she'd, then I'd, then we'd. But I can't do it alone. She'd say, what's your sister like? I'd say, ma'am. She'd say, you're the cat's meow. Then we'd wow the crowd again when she'd go. I'd go. Then those ding-dong daddies started a roar, whistled. stomped, stamped on the floor, yelling, screaming, begging for more. We'd say, okay, fellas, keep your socks up, 'cause you ain't seen nothing yet. The second part is really nifty. Okay, she'd go. I'd go. Caso vocês vivam num buraco, esta música foi I Can't Do It Alone, com a Catherine Zeta-Jones. Apenas para relembrarem a Catherine Zeta-Jones e que ela, quando quer, é muito fixe. E que ultimamente tem andado pelas ruas da amargura. Façamos um momento de silêncio. Ok.